31970, reduza para 250 nós. 250 nós, 3170. Santa 3520, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Reduzindo, senhor, está 3520. Está autorizado, Santa 3520? Perfeitamente, autorizado, reporte estabilizado, rádio 1105 em balde. Afirmativo, vai reportar estabilizado, 3520. 643, controle sob vetor sequenciamento, esquerda proa 190. O limite é radial 105 do VOR Salvador, ou 1643. Aqui à esquerda, 190. E o limite, confirme o limite? Radial 105 de Salvador. 105 de Salvador, sim. Voo 643, desse mantenha nível de voo 050. Para o 050. 3520, duas milhas para a posição Lama, chame a torre 118, meia dúzia. 786 até 3520. Controle, reassuma navegação, curva à direita, proa Serra Vito 363. Direita 363, 643. Senhor, identificação, desça para nível 050 na chegada a Cari, ajuste altímetro 1015. 050 na chegada a Cari, 1015, voo 893. Bloqueou 362 no GPS, voo 8805. Desça para 2500 pés, ajuste altímetro 1015, reporta passando Serra Vito 363, gol 1805. Gente, 2500, informarei o Serra Vito 363, registrado 1015. Zona 805. Gol 1643, autorizado a final do procedimento aeronave pista 28, desceu para 2.500 pés, permanece o altímetro no 015, reporte passando Serra Vitor 363. Quem chama Nilson 363? Nilson 1803, 1805. Gol 1805, completa a final do procedimento aeronave, chama agora a torre 1-18, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, 1870, desceu para 3.000 pés. Ajuste o altímetro no 015. No 015, desce para 3.000, voando no 362-3170. Gol 1896, desce para nível 040. 040, boa noite, Fábio. Controle 896, estou voando na proa do 362, solicito GPS aqui. Gol 1896, autorizado, voando na proa do Serra Vida 362 para o procedimento RNAV. autorizado RNAV por 3170, senhor? 3170 autorizado a final do procedimento RNAV, para Serra Vida 362, jornal Pro do Serra Vida 363, vendecido para 2500 pés, altímetro no 015, reporte passando Serra Vida 363. No 015, 363, vai reportar o TAN 3170. Reduz a velocidade 1709. 1703170 3170 da TAN. Afirmativo. Passa final do procedimento RNAV, passando agora Serra Vitor 364, torre 118, decimal 612. 1867. Passando Serra Vida 363, o TAN 3170. TAN 3170, reduza para a velocidade de aproximação, completa o procedimento RNAV, vai seguir tráfego na aproximação 612 de milhas, Boeing 737-800. Chama agora a torre 118, decimal 612. 1862, obrigado, 3170 da TAN, bom serviço. Bom pouso. Valeu. Autorizada a final do procedimento RNAV, desça para 2500 pés, altímetro no 015, reporte passando Serra Vitor 363. Achei autorizado 639, reportará o Sierra Vida 363, gol 896. Estabilizada em nada de final da 28 visual. Gol 1896, completa o procedimento em nada. Chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 8612, gol 1896, ligado, ATK. Nada. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Charlie. Azul 4062, boa noite, acendo identificação. Desça para nível 040 na chegada cara e ajuste o vímetro 1014. Identificou, desce ao nível 040, ajuste no 014. O Azul 4062, qual o procedimento de pouso previsto? Procedimento em uso, o procedimento VOR DME pista 28. Solicito a RNAVE da 28, se possível. Autorizado o procedimento RNAVE, apresento na produção Serravida 362. Após Serravida 362, desça para 2.500 pés na produção Serravida 366, reporta estabilizado. Boa, na produção Serravida 362, após o mesmo 2.500 pés na produção 363, Azul 4062.